CPED Cursos apresenta Rádio Web número 3. Iniciamos agora a Rádio Web número 3 do curso de Eletrônica Básica. A nossa última Rádio Web, seguindo a abordagem de conserto, né, sobre alguns equipamentos, problemas mais comuns, técnicas de instalação, a gente vai seguir a nossa explicação. Lembrando, assim como você fez na Rádio Web 1 e na Rádio Web 2, sempre acompanhado com a sua apostila, você, ao mesmo tempo em que ouve essa explicação que a gente fornece, você vai acompanhando passo a passo na apostila. Uma vez que essa Rádio Web tem o foco principal na apostila, ok? E a gente vai iniciar a nossa Rádio Web lá na página número 2, a respeito de monitores LCD. Nós iremos conhecer um pouco mais sobre os monitores LCD, como é o seu funcionamento, bem também quais são os seus principais defeitos, né? Quais os problemas mais comuns que apresenta e o que fazer para a gente resolver, ok? Gostaria que você acompanhasse junto conosco essa Rádio Web. O modelo que nós iremos estudar é um monitor LCD de 15 polegadas, ok? É um modelo de monitor, né? O monitor LCD está sendo muito utilizado. Antigamente nós tínhamos o anterior modelo CLT, né? O monitor de cubo, como era chamado, que é o modelo mais grande. Praticamente hoje, né, é um produto extinto. E a gente tem, né, hoje os LCDs presentes em boa parte dos computadores, televisores, e a gente cita ainda lá na página 2 algumas das principais vantagens do monitor LCD em relação ao monitor antigo, né, o monitor CRT. Então, primeiramente, eles são mais finos e mais leves, por isso ocupam menos espaço, não aquecem como os convencionais, por isso consomem menos energia elétrica, não cansam a vista como os monitores CRT, nem são tão prejudiciais à visão quanto o monitor CRT, toda a área útil da tela é ocupada, nunca fica com a imagem desfocada, né? Então, algumas das principais características do monitor LCD. Vamos agora compreender um pouco mais sobre a estrutura, como é o funcionamento do monitor LCD. Então, como dito, a nossa análise é em telas de LCD do tipo TFT, que são usadas, né, tanto em monitores como em televisores. Como diz no segundo parágrafo da página 3, a tela LCD é o equivalente ao tubo de imagem dos monitores tradicionais. Ela é formada por várias camadas e abaixo de todas temos o difusor de luz, sendo esse uma placa branca de plástico que distribui a luz de duas ou mais lâmpadas fluorescentes de catodo, de maneira uniforme por trás de toda a tela. Também dentro do módulo do display LCD encontramos os CIS drives dos pixels, que formarão as imagens em tal display. Na figura abaixo temos a foto de um display retirado em um monitor, mostrando em detalhes os terminais de uma das lâmpadas, né? Então, como você pode ver na imagem, o conjunto, né, o módulo do display, ele compõe de diversos componentes, diversas telas, pode-se dizer assim, que vão formar, né, a imagem. Então a gente tem por trás uma dessas telas, é um difusor de luz que vai emitir luz na tela, né? A gente tem os terminais dos CIs que vão produzir as imagens, né? Mas tudo isso a gente vai ver mais detalhadamente posteriormente. Primeiramente, como o cristal líquido controla a luz? Essa informação você encontra lá no último parágrafo. Primeiramente, o que é um cristal líquido? É uma substância com característica entre a dos sólidos e líquidos. Nos sólidos, as moléculas são bem próximas e organizadas em estruturas. Já nos líquidos, as moléculas são bem mais separadas e se movem em direções diferentes. No cristal líquido, as moléculas são organizadas em estruturas, mas não tão próximas como nos sólidos. Então, nós vamos ver na imagem, lá na página número 4, e você tem a junção de como as moléculas estão nos componentes sólidos e os dois tipos de cristais líquidos, né? Você pode ver que o bem à direita mostra, né, como as moléculas estão alojadas. Então, dessa forma, quando um feixe de luz passa pelas moléculas de cristal líquido, sua direção é alterada, cada vez vai alterar a direção das moléculas. Então basta colocar a placa de cristal líquido entre dois polarizadores, aplicar a tensão entre eles e fazer a luz passar por um dos polarizadores, através do cristal líquido, até chegar no outro polarizador. Então, o que é um polarizador? É um filtro de vidro formado por ranhuras que só deixa a luz passar numa direção. Os polarizadores são colocados nas extremidades do cristal líquido com as ranhuras a 90 graus, um em relação ao outro. Entre eles vai uma fonte de tensão que pode ser ligada ou desligada. Na imagem abaixo a gente consegue entender isso. Os polarizadores são aquela parte vermelha, nós temos as moléculas ao meio e distribuída a tensão, você vai ter o movimento nas moléculas e vai estar passando, transmitindo a luz do outro lado. Seguimos com mais informações importantes e relevantes. Lá na página 5, nós temos uma informação de como é formado o conjunto de cores, como é formado a imagem, como a imagem se forma na tela através desse processo. Então, primeiramente, você deve ter visto falar esse termo, pixel, né? Que é a menor parte que forma a imagem. Cada pixel é formado por 3 subpixels, um vermelho, outro verde e outro azul. A tela de LCD é dividida em pixels e subpixels. Por exemplo, uma tela de SVGA normal, ela tem uma resolução de 800x600, então são 800 colunas por 600 linhas. Daí ela é formada por 480 milhões de pixels, ou seja, colunas vezes linhas. A gente vai ter o total de pixels que aquela tela tem. Como cada pixel tem 3 cores, então dá um total de 1 milhão e 440 mil divisões nessa tela. Já a tela de VGA tem resolução de 1024 para 728. Portanto, ela tem um total de 786.432 pixels. Como são 3 cores, vai dar 2.359.296 divisões possíveis dentro dessa tela. Então, portanto, quanto maior a resolução da tela, mais divisões ela vai ter. Cada divisão, né, chamada subpixel, da tela é controlada por um minúsculo transistor MOSFET montado num vidro localizado atrás do bloco de cristal líquido. Cada transistor desta chama-se TFT. TFT é o transistor de filme fino, como é chamado. É um transistor montado num substrato de vidro. Conforme explicado, o monitor LCD possui milhões de transistores MOSFET TTF num vidro localizado entre o polarizador 1 e o bloco de cristal. Uma tela de LCD de resolução de 800x600 tem 1.440.000. Então, para cada subpixel, para cada combinação, a gente vai ter um transistor para que consiga criar a imagem, né? E ele vai definindo, conforme a imagem, o sinal de imagem que é passado, a escolha para cada pixel, né, de uma cor. Por exemplo, naquele pixel vai ser a cor vermelha, no outro vai ser a cor verde, né? Mas posteriormente a gente vai ver que, além disso, a gente tem essas variações com um brilho forte e fraco, né, que vai dar outras variações de cores. E como ele tem o comando de criar cada pixel com uma cor diferente, ele vai criar uma imagem, um todo, uma imagem diferente. Na página 6, nós podemos entender um pouco mais sobre isso. Vamos lá, ali a gente tem um exemplo, né, as cores. Temos os capacitores, ok? Os contatos, as cores RGB, né? Vermelho, verde e azul. Mas eu chamo a atenção para o segundo parágrafo, onde diz o seguinte: como cada subpixel, né, ou seja, a cor, recebe 8 bytes de cada vez, ela pode apresentar 256 níveis de brilho. Como cada pixel tem 3 cores, multiplicando os 256 níveis de brilho para cada uma, resulta que este pixel pode reproduzir 256, né, como são 3 cores, 256 vezes 256 vezes 256, né, são as combinações, que vão totalizar nada mais nada menos que 16.777.216 cores que vai ser possível estabelecer no monitor, ou seja, mais 16 milhões de cores possíveis, né? Então, apesar de tudo isso, utilizando, né, apenas o vermelho, o verde e o azul, né, através das tonalidades de brilho, como são 256 níveis de brilho, o pixel, né, vai poder produzir essa grande quantidade de cores, né? Então não é que a TV é colorida, você vai conseguir ver somente essas cores, o azul, o verde e o vermelho, né? A gente viu que através dessa a gente consegue um grande número de cores. Seguindo nosso estudo na página 7, a gente tem, né, um pouco mais da estrutura do display do monitor, né? Ele é composto por várias camadas, como a gente pode ver, né, o display do LCD, tanto o display como a luz traseira. Ele é formado primeiramente por um polarizador, o filtro de cor, o cristal líquido, a placa TFT, o polarizador, né, que fica na outra ponta. Em relação à lâmpada, ela é formada pela lâmpada, um prisma, um difusor, um guia de luz e um refletor. Então vai a lâmpada e posteriormente vai o display do LCD. Então são várias camadas que formam o conjunto inteiro do LCD. Então, primeiramente, a tela de LCD é formada pelos seguintes componentes: os polarizadores, que só deixam a luz passar numa direção, a placa TFT, que é um substrato de vidro onde estão os transistores MOSFETs, que controlam o brilho individual para cada subpixel, né? Então, para cada subpixel você vai ter um transistor. Um filtro de cor, que é um substrato de vidro também, que dá as cores RGB, ou seja, vermelho, verde e azul, aos subpixels controlados pelos MOSFETs. Então, os transistores vão selecionar no filtro de cor qual cor vai ser utilizada. Temos o cristal líquido, que modifica ou não a trajetória da luz que passa por ele, dependendo da tensão aplicada entre os polarizadores pelos MOSFETs da placa TFT. Temos também backlight, que é a luz traseira, né, que vai emitir essa luz. O backlight, ele é formado pela lâmpada fluorescente de cátodo frio. Ela é formada por uma fonte inversora, por um guia de luz que vai direcionar a luz para o display, de um refletor que refle a luz para o guia, um difusor que espalha a luz uniformemente pela unidade de backlight. E por fim, um prisma que transfere a luz da unidade backlight para o display de LCD. Então, dessa forma a gente consegue entender todos os componentes que formam o monitor de LCD, né? Mais especificamente a tela do LCD. Na página 10, então, nós temos mais algumas informações relacionadas a esses componentes. E também nós temos agora alguns possíveis defeitos que este equipamento apresenta. A gente tem alguns dos defeitos mais principais, a gente tem alguns procedimentos que devem ser verificados, né, que se relacionam geralmente ao defeito. Então, primeiramente, um defeito bem simples: a TV não liga, né? Pode ser várias coisas que são relacionadas a isso, né? Então, lembrando que esse televisor tem 2 telas diferentes, um para o primário da fonte e outro para o secundário. O que é necessário quando apresenta esse defeito, você verificar. Então, primeiramente, verificar se existe tensão de corrente alternada depois do cabo de alimentação. Se não tiver, a gente já sabe que pode ser o cabo ou logo a entrada da fonte aonde entra a corrente alternada. Verificar se a tensão de corrente alternada passa pelo fusível e você vai testando o componente. Pode ser apenas um fusível queimado. Verificar se a tensão está passando pelo resistor 701, que fica logo posteriormente. Verificar já se a tensão, né, contínua, já agora já é rede contínua, de 110 volts está normal no 707, no capacitor 707. Verificar se a tensão contínua de 110 volts chega ao terminal do FET QX701. Se o FET estiver matando a tensão, substitua. Verificar se está presente a tensão de start de 18 volts no pino 2 do CI701, que chega através dos resistores 702 e do 717. Então, alguns dos procedimentos, né? Talvez logo nos primeiros você já consiga identificar o problema. Caso não identifique, você vai seguindo, né, como consta lá na página 11, né, alguns outros procedimentos. Verificar se o sinal está normal no G do FET. Verificar o bateramento do FET através dos resistores 725, 728 e 729. Esses são três de 1 ohm apenas de resistência. Em paralelo, pode-se usar dois de 1R5 em paralelo, caso você não tenha o específico. Abaixo a gente tem mais algumas informações e dicas em relação ao CI-701, né, que você pode substituí-lo. Algumas observações, né? A tela do primário da fonte é um capacitor dobrador 707 ou o pino 10 do trafo 701. Os resistores 725, 728, 729 de 1R em paralelo pode-se usar dois resistores, aquilo que a gente citou. Essa TV não tem chave liga e desliga, é o modelo que a gente está visualizando. A rede de 110, né, a rede de 220, todas as informações relacionadas. Então, ainda dentro desse parâmetro, se você verificou tudo isso e a TV ainda não funcionou, você não conseguiu identificar o problema, a gente vai vai para uma parte mais avançada, né, dentro dessa análise, para verificar o que está acontecendo. No caso, lembrando de que você não está conseguindo ligar a televisão. Verificar se existe 115 volts no resistor 617. Verificar a causa. Se não existir, verificar a causa. Então é porque você já encontrou o problema. Verifique se existe 12 volts no coletor Q101. Verifique se existe 5 volts no emissor Q101. Essas informações, vale lembrar, quando a gente cita os números dos resistores, a quantidade de capacitores, pode variar, né, de modelo para modelo. É esse modelo que a gente está estudando. É apenas para que você consiga entender qual o procedimento que você faz, né, para encontrar o problema na situação de que a TV não está ligando. Ali a gente tem mais algumas informações. Verificar o cristal X101, verificar a chave liga e desliga, verificar a interligação data clock, verificar o pino power, verificar o Q707, os transistores, verificar a tensão de 9 volts no anodo de D713, verificar a tensão de 8 volts positivo e negativo sobre o Zener 608, verificar um CI, verificar o circuito de proteção, verifique o item TV não oscila, algumas informações, né? Lá na página 12, a gente já tem um outro problema, que é a TV não oscila. O que pode ser isso? Qual a causa desse problema? Então, primeiramente, verificar se existe 115 volts no resistor 616 e no coletor 601. Verificar se existe frequência horizontal no pino 37 do CI501. Verificar se existe tensão no pino 10 do CI201. Verificar se tem tensão de 12 volts no catodo 711. Verificar a frequência horizontal na base do transistor de saída. Checar o cristal, checar o resistor 838 e o 601. Seguindo lá na página número 13, um outro problema, né? Quando a tela está escura, o que você faz? Abaixo você encontra uma lista de coisas que podem ser feitas, né, para você diagnosticar o problema. Na página 13 ainda um outro problema, né, quando não tem OSD, ou aparece aquela mensagem na tela, o texto na tela, informando isso. Todas as etapas que você pode fazer para você diagnosticar o problema e encontrar. Na página 14, seguindo ainda com os defeitos, a gente tem o defeito caso a TV apareça sem cor, o vertical fechado ainda antes, e todos os procedimentos que devem ser feitos. Na página 15, nós já vamos ter outros defeitos, como por exemplo a tela com chuvisco, falta uma cor, exemplo, está faltando a cor azul, a cor ela fica um tom mais avermelhado, né? A tela mais um tom mais avermelhado. Na página 16 a gente tem ainda outros problemas que podem ocorrer. A tela branca com linhas de retraço é um outro problema bem comum também. Então tudo isso são problemas que podem aparecer no monitor LCD, e ali logo abaixo a gente tem todas as dicas que devem ser seguidas. Lembrando, né, essas dicas são relacionadas àquele modelo específico. Obviamente que todos os modelos são semelhantes uns aos outros, e você pode seguir, né, essa mesma linha de raciocínio para você diagnosticar o problema. Vale lembrar, né, que todas as peças, caso você for substituir, né, principalmente a questão dos resistores, deve sempre substituir pelo resistor do mesmo valor, né? Prestar atenção no código de cores, né? Outra informação também, como a gente citou várias vezes ainda na Rádio Web 2, verificar sempre os pontos de solda, né? Tem muitas questões onde envolve apenas um problema de solda que o montador do equipamento não fez o ponto de soldagem de forma correta. Então é algo que pode ser analisado também. Apenas um componente frouxo, né? Então não quer dizer, né, que caso não passe tensão, né, de um ponto para o outro, seja apenas um problema no componente, sim como mesmo está instalado no equipamento. Momento interação. Vamos ao nosso primeiro momento interação dentro da apostila final, né, apostila módulo 2 de consertos. E a gente traz uma dúvida, como a gente estava citando o monitor de LCD, a gente traz uma dúvida relacionada a televisores, a monitores, que acredito que você tenha também, alguns possam ter, né, não todos, relacionado às diferenças entre um monitor de plasma, um LCD e um LED, né? Muito se ouve, né, sobre vários desses equipamentos. A gente sabe que o plasma, né, chegou no Brasil mais anteriormente, posteriormente o LCD, agora a gente está com o LED. Temos também uma tecnologia nova aqui que está chegando no Brasil aqui nos próximos anos, que é o OLED, né? Mais uma tecnologia que em alguns anos estará presente em nosso meio. Mas quais são os diferenciais dessas tecnologias, né, em termos de resultado final, né? Então, essa é a dúvida, né? Vou descrever a dúvida inicialmente do nosso aluno. A dúvida é do aluno Wesley Pereira, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Em termos de resultado, né, para resultado final ao usuário, qual a diferença entre telas de plasma, LCD e LED? Então, essa é a dúvida dele. Então, citando agora uma por uma, iniciando pela plasma, né? Então, se você fosse citar das três, qual tem uma melhor definição de imagem? Plasma, LCD ou LED? Muitos diriam o LED, né, porque é uma tecnologia mais atual, mais moderna. No entanto, né, uma curiosidade muito interessante é que tem a melhor tecnologia e a melhor definição é a de plasma. Ela vai ter a melhor resolução de imagem. Resolução de imagem a gente pode entender em que consiga reproduzir fielmente as cores, as imagens. No entanto, o grande problema é que você pode... Ah, mas como assim? Eu vi uma TV de plasma e a imagem dela não é bacana. O problema da TV de plasma está no ambiente. Se você está num ambiente que você consegue regular a tua luminosidade local para um nível exato, né, nem muito claro, nem muito escuro, um nível ideal, né, um nível exato, você consegue obter o máximo o aproveitamento da TV de plasma, e esse aproveitamento máximo que ela oferece, ela se torna muito melhor do que propriamente uma TV de LED. Né? Então, por mais que seja uma tecnologia mais antiga que chegou no Brasil, a TV de plasma, ela oferece a melhor resolução. Né? Mas, como você deve ter visto, muitas delas, né, você não consegue obter uma boa visualização, porque em poucos locais é possível você controlar a luminosidade, né, com uma graduação bem de forma de escala, né, para você conseguir ter uma graduação de claridade daquele ambiente exato. Por isso que ela não tem uma boa resolução. As TVs de plasma, né, elas são presentes em torno de 50 polegadas acima, né, é mais comum você encontrar elas. Uma das desvantagens é que ela tem uma vida útil um pouco menor, né, em relação a LED e LCD. Ela é mais grossa, mais pesada, né, obviamente. É um dos diferenciais das desvantagens que ela oferece. Vamos ao LCD. LCD a gente já estudou, é um equipamento mais comum, mais popular, que está presente em nosso meio, computadores, monitores de computadores, né, enfim, vários equipamentos. Ele funciona com a claridade, com aquela lâmpada que a gente analisou. Eles têm a tela fina e mais leves do que a TV de plasma. No entanto, ele oferece um contraste mais ruim, uma resolução mais ruim. Mas ele funciona em todas as luminosidades. Né? Independente da luminosidade, você consegue obter a melhor imagem. Né? Porque mesmo se você tem uma luminosidade muito alta, você consegue controlar ali mesmo, né, a potência daquela lâmpada, e você vai diminuir a claridade da tela e está resolvido o problema. Né? Então você consegue utilizar o melhor daquele equipamento em todos os ambientes, né? Independente de você ter um ambiente onde você possa controlar a luminosidade. As cores delas são menos definidas, obviamente, e a gente vai entender agora o LED. O LED é uma tecnologia que pode dizer mais atual nesse momento no Brasil. Ele tem o mesmo sistema de LCD, no entanto, né, ao invés da lâmpada que a gente vimos, né, na apostila, ela utiliza LEDs, né? LEDs, né? Então, através do sistema de iluminação, a gente consegue ter uma imagem mais definida. Também é possível você regular para diferentes locais e você consegue ter uma imagem muito mais sofisticada, com uma resolução muito boa, um contraste também muito bacana. E elas são a tendência agora do momento, né, os monitores de LED, e justamente por esse funcionamento através dos LEDs. Ao invés daquela lâmpada que fica atrás do monitor, ela vai ter esse LED. E eu gostaria de citar aqui também, o nosso aluno não citou, mas é uma tecnologia, como a gente citou, que está para chegar no Brasil, uma tecnologia nada muito em conta, mas vale a pena sim a gente ressaltar para que você tenha conhecimento da mesma. Né? Essa tecnologia é a tecnologia OLED. Essa tecnologia ela já existe nos smartphones mais modernos do mercado, já tem essa tecnologia. Como funciona? Cada pixel, né, como a gente estudou, cada pixel ele tem uma iluminação própria. Passa uma corrente elétrica e cada um vai ter uma luminosidade de acordo com o que necessita. Né? O que torna uma imagem de alta definição, uma definição muito bacana. Né? Ela tem telas de até 0,5 centímetro. Completamente fina, algumas chegam a ser até transparentes. Uma tecnologia bem bacana, se você não conhece, pode pesquisar na internet, já tem alguns modelos. É algo bem impressionante e muito bacana. O preço dela é algo bem elevado ainda, né? Hoje a gente no Brasil, não sei se já está no mercado, já chegou, mas nos Estados Unidos, ela custa algo em torno de $8,000. Né? Então, algo bastante elevado, algo em torno de quase R$20,000. Né? Então, é uma tecnologia bem cara, mas obviamente, assim como a TV de plasma no seu surgimento, ainda lá alguns anos atrás, ela chegava uns valores até semelhantes a esse. A gente sabe que tecnologias, quando chegam, costumam ter esse valor elevado, mas ao longo do tempo ela vai estar presente em muitos dos nossos lares, né, com um custo muito, realmente muito menor. Então a gente citou algumas das diferenças entre esses tipos de tecnologia em monitores, né, o plasma, o LED e o LCD, e agora citamos também o OLED, que é uma tecnologia inovadora e que veio sim para ficar e será presente ao longo dos anos. Espero que eu tenha retirado a sua dúvida. E lembramos, caso você tenha dúvida, utilize os canais de atendimento e a sua dúvida pode estar aqui em uma nova rádio app. Muito obrigado. Seguindo o nosso estudo, então, a gente vai, na página 17, começar a compreender um pouco mais de um equipamento muito presente em nosso meio. As antenas parabólicas. Já vimos um pouco mais anteriormente, né, sobre os monitores, as funções que o mesmo representa, né? Mesma coisa que um televisor, né? A funcionalidade do mesmo. E a gente agora vai adentrar ao assunto, né? As informações relacionadas à parabólica. Então, uma antena parabólica receptora de satélites de 3 metros de diâmetro, por exemplo, tem um ganho de 33 dB, que quer dizer decibéis. Então, sempre quando for citado dB, nesse contexto de recepção via satélite, quer dizer decibéis. Ou seja, portanto, ela amplifica, né? O mais correto dizer, ela concentra o sinal de chegada por volta de até 2.000 vezes. Né? Então, essa é a função da antena parabólica, né? É de concentrar o sinal e aumentando a sua capacidade em até 2.000 vezes, né? O sinal que chegaria normalmente, por isso que a transmissão, né, através de canais abertos, né, via satélite, só é possível através de uma antena parabólica. O sinal está presente, né, o sinal chega até nós, mas numa condição muito baixa. Portanto, somente com uma antena parabólica é possível fazer a sintonia de canais que têm a transmissão via satélite. Lembrando sempre que o ganho da antena parabólica é devido à sua capacidade de concentração em um único ponto do sinal recebido. Ela pode ser feita por diferentes materiais. A gente tem as mais comuns, que são feitas de tela de alumínio, que apresentam, né, um ganho maior ainda, as de fibra de vidro, as de alumínio, as de tubo de alumínio, né? Então, na verdade, as que têm melhor ganho são as que são compostas totalmente de alumínio, né, que não é no formato de uma tela, e sim de uma placa de alumínio. A diferença do material empregado em sua construção influenciará sim em seu ganho. A saber, uma antena de alumínio tem um ganho maior que uma de fibra de vidro, que tem um ganho maior que uma de tela, né? Então, essas são as condições, né, que, dependendo do material, vai apresentar um ganho de decibéis maior. Obviamente, né, aqui a gente tem a questão dos custos desse equipamento, da antena parabólica, são variáveis, sim, de acordo com o material que a mesma é feita. Na página 18, nós temos ainda algumas informações importantes. Primeiramente, lá no topo, o diâmetro da antena também influencia no ganho da mesma. Quanto maior o diâmetro da antena, ou seja, quanto maior aquele círculo, maior será o ganho e melhor a qualidade da recepção. Recepção de satélites, como funciona isso? Podemos dividir uma antena parabólica para recepção de satélites em diversas partes. Então aí a gente vai ter as partes que compõem uma antena parabólica. Primeiramente, o refletor, que é aquela parte da tela, o iluminador, que é a parte que liga o refletor, que vai do refletor até o aparelho lá em cima, né? A corneta corrugada ou Fred Home. Lá também está o polo rotor, o elemento amplificador, que fica lá naquele conjunto de equipamentos bem no topo da antena. O refletor direciona todo o sinal que ele recebe para um único ponto, o foco bem ao meio dele, né, bem ao meio da antena parabólica. O iluminador segura a corneta corrugada, né? A corneta possui dentro o dipolo, que receberá os sinais DRF. O polo rotor também está lá. Colocará o dipolo na polarização vertical horizontal. Em alguns aparelhos, esse elemento ele é feito de forma automatizada, mas em alguns aparelhos antigos, talvez vocês devem se lembrar, a sintonia horizontal e vertical é feita manualmente lá no receptor. Seguindo ainda com os componentes, o elemento amplificador amplificará os sinais recebidos. O INB e o INC também convertem o sinal recebido para uma frequência mais baixa. Características básicas de um amplificador. Então, primeiramente, o amplificador. As duas características mais importantes são o seu ganho, né, a sua capacidade de ganho e a temperatura de ruído, né? Tendo uma temperatura de ruído elevado pode implicar no seu ganho. Para entendermos o que é ganho, ganho é a capacidade de amplificação do mesmo, né, valores em decibéis. E a gente tem, né, um exemplo, por exemplo, 10 decibéis de ganho multiplica por 10 o sinal recebido, né? Então, outro componente, como a gente citou, é a temperatura, que pode implicar na qualidade do sinal. A temperatura de ruído é uma grandeza que define a quantidade de ruído térmico que é gerada pelo elemento amplificador. Quanto menor a temperatura de ruído, melhor o elemento amplificador. Vamos entender o porquê disso daí. Caso o ruído, como a gente tem lá na página 19, caso o ruído que ele crie seja maior que o sinal recebido e amplificado, ele encobrirá o sinal e teremos uma recepção péssima. A temperatura de ruído é dada em graus Kelvin. Um exemplo de um bom elemento amplificador, né? Quando se tem um bom elemento amplificador, ele está tendo um ganho de 65 decibéis e ele está numa temperatura de ruído de 30 graus Kelvin. Então, é um bom elemento amplificador também. Quais os elementos amplificadores que nós temos? O LNA, né? É um amplificador de baixo ruído, recebe o sinal recebido na faixa de 3.7, 4.2, LNB, que é um conversor também de baixo ruído, amplifica o sinal recebido na faixa de 3.7 a 4.2 e converte para a faixa de 900 a 1400 MHz. Então, atualmente, esse é o mais utilizado, o LNB. Temos também o LNC, que é um conversor abaixador de ruído, pode se chamar assim. Ele amplifica o sinal recebido e o converte para uma frequência de 70 MHz. É mais utilizado para as recepções de dados via satélite. Primeiramente, vamos ver como funciona um esquema de recepção através de um elemento amplificador modelo LNA. A gente tem na página 20 essa figura que mostra, né, lá do ponto LNA até a chegada no televisor, todos os componentes que estão atrelados ao mesmo, né? Nós temos o LNA, que a gente viu. Na página 21, a gente tem uma demonstração de como funciona um LNB. O LNB é o mais utilizado. Nós temos lá em cima, então, o LNB, o Fedron e o polo rotor. Seguindo para o iluminador, o refletor, né? O suporte da antena, que vai segurar a antena. Nós temos também os cabos de ligação, que vão da antena parabólica até o receptor, e por fim a TV. Aí a gente tem ainda um modelo dele, né, mostrando como o mesmo funciona. Na página 21 a gente tem ainda os dados do modelo INC, praticamente o mesmo formato, né, a mesma estrutura. Vamos agora ainda na página 22 para algumas características das antenas parabólicas. O formato parabólico desse tipo de antena faz com que apenas os sinais que vêm perpendiculares ao plano da Terra se concentrem num ponto chamado de foco. Os outros sinais não perpendiculares ao plano do planeta não terão um ponto de foco, não atrapalhando assim a recepção do sinal. Para a gente entender melhor, Isso é o que torna uma antena parabólica extremamente direcional, tão direcional que apenas um grau de altura vertical ou horizontal fora da posição já faz com que não recebemos o sinal de satélite. Experimente você ir na parabólica, não sei se você já fez a experiência, e movimentar apenas 4, 5 centímetros para baixo, para o lado, direito, esquerdo, você já pode ver que você retirou toda a recepção do sinal, né? Porque o foco dela é muito pequeno, né? Então, você posiciona ela naquele sentido, direção ao satélite, e faz o ajuste, geralmente o ajuste é feito de forma manual, até você encontrar a frequência correta do sinal. Posteriormente, né, como o satélite ele é um ponto paralelo à Terra, você não vai precisar fazer uma modificação, né? Então, seguindo lá na página 23, com essas informações, você consegue ver bem como funciona, né? Então, o foco, ele está nessa linha de foco, né? Ele tem que estar bem centralizado dentro daquela linha do foco. Qualquer ajuste, né, ele já vai, qualquer até mesmo um vento pode tirar esse ajuste e a parabólica já, a TV, a recepção do sinal pela parabólica já não funciona de forma correta. Na página 24, a gente tem mais exemplificações, né, para você entender como que funciona a amplitude do sinal, como ele busca o sinal, os graus de altura que o mesmo deve conter. Na página 25, temos mais algumas informações. Para termos noção do que é um grau, basta esticarmos nosso braço e cobrirmos o céu com o polegar. A quantidade que ele obstruirá o céu corresponde a aproximadamente 2,5 graus, né? Então, pode ver que é uma coisa assim, bem precisa, né? É algo que deve ter um ajuste realmente mínimo, né, para que você consiga acertar o grau certo de frequência do satélite. O elemento amplificador deve ficar exatamente no foco. Para cito, o iluminador possui movimento de vai e vem, permitindo assim deslocar o Fredholm até o ponto onde está o foco. Veja a figura 6. Né? Então, essa movimentação, ela não necessita ser feita através do corpo, do receptor da antena parabólica, e apenas pelo iluminador, né? Você vai movimentando o iluminador até achar o ponto correto. A movimentação do refletor também ajuda, no entanto, os ajustes finais são feitos pelo iluminador. Na página 26, existem ainda antenas circulares para recepção de sinais de satélite. A diferença é que, devido à sua curvatura, ela tem diversos focos, ao contrário de uma parabólica que tem somente um foco específico. Na página 27, nós temos essa exemplificação, certo? E na página 28, nós temos algumas informações extras ligadas a esse contexto de antena parabólica. Então, primeiramente, no Brasil, é importante você saber que a operação dos satélites domésticos ficam por conta da Embratel. As antenas transmissoras para o satélite têm um diâmetro na ordem de 30 metros e trabalham com uma potência de 1 kW para a transmissão analógica, ou seja, é a antena lá na transmissora que está lá na emissora que vai jogar o sinal para o satélite e você vai receber o sinal que está no satélite. Tudo isso, obviamente, praticamente em tempo real, né? Que é o mais bacana, né? O mais impressionante do sistema, né? Ele percorre milhares e milhares de quilômetros, né, para chegar até o satélite, do satélite até a sua residência, né? Tudo isso de uma forma muito simples. Os satélites de telecomunicações são geoestacionários, ou seja, ficam parados em relação à Terra. Os satélites para telecomunicação ficam a uma altitude de 36 mil quilômetros, né? Então, uma distância bem razoável, não é mesmo? Tem uma vida útil de aproximadamente 8 anos, devido ao término do combustível que o mantém na órbita correta, né? Posteriormente, ele acaba virando apenas mais um lixo espacial. geralmente possui no mínimo 24 canais para transmissão de TV, no mínimo 24 canais, além de outros para voz e dados. Transmitem para a tela uma potência por volta de 10 watts. Já existem, né, hoje alguns que operam com potência de 120, 140, né, até 150 watts de potência. Seguindo o nosso estudo na página 29, né, nós vamos compreender um pouco mais sobre um equipamento que está presente em nossas mãos diariamente, o controle remoto. Um componente essencial, né, está presente em vários equipamentos, não só uma TV, está presente num DVD, está presente em um home theater, em vários componentes, no ar-condicionado. O controle remoto está presente. Na página 29, a gente vai compreender um pouco mais do que é composto um controle remoto, os componentes que estão presentes neste equipamento, para que a gente consiga prosseguir com o nosso estudo e verificar quais são os problemas, mais rotineiros, o que fazer, né, as formas de assistência para esse equipamento. Então, o controle remoto geralmente é composto por um gabinete frontal, como você pode ver na imagem, por um porta-pilhas, um suporte de molas, a parte traseira do controle, né, a tampa porta-pilha traseiras, parafuso de fixação, a manta de borracha, né, que você pode ver o lado frontal, as teclas, né. A manta pode-se dizer que é um componente dos mais importantes dentro do controle remoto. Lá na página 30 a gente tem a manta de borracha, mas o lado traseiro, né? A borracha diferente, ou seja, os contatos, né, por através desses pontos aqui vai passar o sinal e informar lá no CI lá qual a informação que você quer aumentar o volume, você quer ligar, desligar, você quer aumentar ou diminuir a temperatura do teu ar-condicionado, é através dessa manta que você vai selecionar na tecla e vai passar as informações para o CI. A gente tem lá o suporte de molas, a placa de circuito impresso dupla face, cristal ressonador, diodo emissor de infravermelho. Temos também componentes SMD, contatos de cobre e carbono, um jumper de um lado para o outro da placa, trilhas ou pistas e mais componentes SMD. Por uma questão de praticidade e principalmente custo, os teclados numéricos desses dispositivos são construídos por uma membrana de borracha, conhecida por manta. Trata-se de uma mistura de borracha sintética de ferrite, que apresenta uma certa condutibilidade elétrica. Isso lá na página 31. Podemos ler a resistência ômica dos contatos de uma manta utilizando um multímetro na escala de X1K. Caso ele for um analógico, um multímetro analógico. Se ele for um digital, você vai medir na escala de 20K. Medir então os dois pontos próximos do contato da manta, algo da ordem de algumas centenas de ohms e até apenas alguns kohms. Lembrando que uma resistência medida de alguns kohms, cerca de 5 ou mais, deve entender então que aquela manta está com a sua vida útil no fim. Abaixo dessa membrana, uma placa de circuito impresso, chamada PCI, com as conexões ao circuito integrado. Nesta placa, além das pistas normais de cobre, existem as pistas de carbono, um composto condutor que atuam como contatos a serem fechados e unidos pela resistência da manta, quando você pressiona a tecla. Portanto, o CI vai ler cada teclada que você der, essa informação será processada e efetuará o comando necessário. Se for ligar a TV, vai ligar a TV. Se for desligar, vai desligar a TV. O processo de leitura que o CI faz, nós chamamos de matriz, pois o mesmo contato passa por várias ilhas, formando uma informação digital, a qual é necessária para que o CI reconheça. Afinal, o CI é de tecnologia digital. por isso mesmo trabalha só com a informação digital. Uma palavra digital, exemplo 01010. Você lembra lá da apostila módulo 1 da Rádio Web, Rádio Web número 1, onde a gente citou os cálculos binários, os números binários que acontecem no processador de um computador, né, uma sequência podendo ser positivo, negativo, vai ser 0, vai ser 1, né? Então, é através dessa sequência, né, de um número de binários também, que funciona o CI de um controle remoto. Na página 32, nós seguimos com essas informações, então relacionadas aos problemas mais comuns que vão acontecer em um controle remoto. Primeiramente, com o passar do tempo, dois processos ocorrem simultaneamente. A manta de borracha condutora vai se tornando mais rígida e recoberta por depósitos de sujeiras que vão elevando a sua resistividade. E com isso, a resistência normal de algumas centenas de ohms passa para valores maiores que poderão não mais ser identificados pelo CI. Por outro lado, a placa de circuito impresso nas áreas de pressão das teclas vão se contaminando com o composto da manta e passam a oferecer fuga, resistividade, mesmo sem a pressão da tecla, gerando erros de interpretação, né? O CI vai identificar como se duas teclas estivessem apertadas ao mesmo tempo e vai bloquear o sistema, não vai passar informação nenhuma. Um terceiro problema que pode ocorrer é o da perda de contato entre as pistas de carbono e as pistas de cobre. Pode ocorrer também as pistas interrompidas devido ao mau uso ou ainda à queda acidental do controle remoto. Aí a solução é pegar o multímetro, colocar na escala de continuidade, aquela que apita quando a resistência for muito próxima a zero, e ir à cata de cada pista que pode estar interrompida. Devido à queda acidental do controle, pode acontecer danos no cristal, né? Então, é um componente que assim, quando o cliente chegar na tua assistência e comentar que após uma queda o mesmo não funciona mais, você logo verificar se não danificou o cristal, porque é muito comum. Todo controle remoto possui um transistor driver em conjunto com um emissor de infravermelho, o LED incolor. É bom dar uma olhada nesse componente também, porque ele pode ser danificado também numa queda. Nesse conjunto, então, o transistor, o LED, existe geralmente um resistor de baixo valor, em torno de apenas 1 ohms. É bom verificar o mesmo também. Existe controle remoto com tecnologia SMD, né, uma nova tecnologia. Os componentes são montados na superfície da placa, já diretamente na placa. Um outro problema também, os capacitores eletrolíticos costumam secar ao longo do tempo. É bom medi-los e trocá-los quando necessário. Medir eles idealmente com um capacímetro digital. Capacitores que vão ligados ao tera, ou seja, ao negativo, também seria bom dar uma olhada nos mesmos. Então, alguns dos principais problemas, né, que ocasionam quando o controle remoto não funciona. Ali você viu que ele citou, né, muitas vezes a questão do desgaste, né, da própria manta, né? Então quando se fala que você coloca a pilha no controle e não está durando muito a pilha, logo o controle fica fraco, né? Muitas vezes não tem nada a ver com a bateria, né, com a pilha, e sim com o tempo de uso do controle, que acaba assim impossibilitando sim a passagem de contatos. Na página 33, a gente segue ainda com alguns exemplos. Diodos que estiverem ligados aos circuitos de matriz devem ser checados com cuidado, pois ocasionam pequenas fugas e paralisia no CI. Muito cuidado com os resistores de alto valor em placas de circuito impresso, porque eles costumam apresentar problemas internos e ocasionar um defeito que chamamos de intermitente, hora dá, hora não, né? Ou seja, hora o controle funciona, hora não. Quando ele apresentar esses sintomas, né, você pode verificar esses resistores que possuem um valor um pouco mais elevado, porque pode estar neles o problema. Atenção também ao suporte de pilhas, que de tanto o cliente ficar trocando as pilhas, né? A gente citou a questão de achar que muitas vezes é a pilha, ou mesmo de quedas acidentais do controle remoto. Aquele suporte de pilhas, né, que fica sustentando as molinhas, ou mesmo os contatos das pilhas, vão se degradando e não oferecem mais um bom contato para as pilhas. E vale também para a oxidação que acontece ao longo do tempo. Existe no PCI, né, ou seja, na placa de circuito integrado, alguns jumpers, que são ligação entre pistas, onde os seus contatos são de carbono e suas conexões são através de ilhas, que são pequenos buracos onde costuma aparecer muitos maus contatos. Então agora algumas etapas relacionadas ao conserto, dicas relacionadas ao conserto, o que você deve fazer. A maioria dos controles remotos trabalham com 3 volts e seria bom que você tivesse em mãos apenas um suporte de 2 pilhas com os fios preto e vermelho para poder dar manutenção com o controle remoto aberto, sem precisar você fechar o controle para daí você testar. Isso é muito prático. E também usar um receptor universal em sua bancada para realizar testes e ajustes nos controles remotos. Como é que você vai saber que o controle remoto está funcionando? Na maioria das vezes o cliente vai chegar até você dizendo que o controle remoto não funciona. Mas ele não vai trazer, por exemplo, o receptor, ele não vai trazer o ar-condicionado da casa dele, né, para que você conserte, né? Então, na maioria dos casos, talvez em alguns, né, onde o equipamento é pequeno, ele vai trazer, né, o controle e o equipamento relacionado ao mesmo. No entanto, na maioria das vezes, ele traz somente o controle remoto. Na página 34, a gente tem uma exemplificação de como você montar um receptor universal. Muito simples, né? Ali você tem um diagrama muito simples de como você montar. Você vai precisar de um LED receptor, um transistor de 548, um resistor de 470 ohms, né, cerca de 1/4 de watts. O LED é comum e de cor vermelha. A bateria é uma bateria de 9 volts. Montar em uma placa de circuito impresso. A bateria pode ser substituída por uma fonte externa de 9 volts por 500. Então, abaixo a gente tem o diagrama elétrico, você pode ver que é um processo bem simples, né? Sai da bateria, passando para a parte positiva até chegar no LED. Logicamente, né? Ele vai receptar, vai receber o sinal porque é um LED específico, é um LED receptor, né? Ele é utilizado justamente para isso, né? Para controles, né? Para equipamentos que recebem um sinal de um controle remoto. Outra versão de receptor de controle remoto muito utilizada, né? Você pode utilizar ao invés do LED um falante, né? Também vai funcionar. O receptor não possui bom alcance, mas funciona perfeitamente para a manutenção de qualquer controle remoto, né? Ou seja, ali na tua bancada de teste, você vai colocar ele de um lado e você vai conseguir testar, né, através do acionamento do LED ou do falante, caso da forma que você desejar. Seguindo então, na página 35, nós temos mais algumas informações. Nós temos o diagrama elétrico de um controle remoto, né, mais algumas informações. Logo abaixo desse diagrama, a gente tem a seguinte informação. Para evitar também o abre e fecha do controle, aconselho que você tenha em mãos um cotonete com o bombril enrolado nas pontas para fazer a vez da manta e verificar se aciona na placa de circuito impresso os pontos de contato. Então, para que você não precise ficar montando e desmontando, você utiliza uma cotonete enrolada de um bombril. E na página 36, mais algumas informações importantes a respeito de um controle remoto. A gente inicia com informações lá do segundo parágrafo. Com relação à manta de borracha, né, você pode realizar uma limpeza. A limpeza é simples e pode ser executada da seguinte forma: você vai desmontar com bastante cuidado o aparelho até liberar a manta, que normalmente se encaixa por somente alguns pinos guias. Retire-a pelo lado dos contatos, né, ou seja, o lado inverso das teclas. Passe um algodão com álcool isopropílico, retirando uma fina camada de borracha, que pode estar impermeabilizada se você dispuser de um oímetro. Faça uma medida antes e depois da limpeza e perceba a diferença, se está tendo resultado ou não. Pode e deve se lavar, né, tanto a manta quanto a parte plástica do controle remoto. Muito cuidado com as mantas, elas soltam um óleo que serve para manter os contatos por mais tempo e para que não se resseque. Importante, centenas de ohms contatos da manta bom, ou seja, quando a manta estiver boa, né, vai ter centenas de ohms, e apenas alguns acima de 4 ou mais contatos quando ela estiver ruim. Medições feitas com multímetro analógico ou digital, sempre na escala de X1K ou 20K quando se tratar do digital, como a gente citou. Quando os contatos da manta já não estão mais bons, o que resta fazer é a substituição da mesma. No entanto, muitas vezes não acaba compensando pelo custo elevado apenas da manta. Tem hoje alguns contatos adesivos onde você pode comprar e tá fixando no lugar, né? A gente também sugere que você pode utilizar a substituição, né, e fazer parte a parte, apenas a substituição de contatos, principalmente das teclas liga e desliga, aumenta volume, as teclas mais usadas e as que apresentam esse problema. Você pode utilizar até contatos de uma calculadora, de um outro controle remoto, e fazer essa reinstalação no mesmo. Na página 37, a gente tem umas informações finais ainda relacionadas ao controle remoto. Então, com relação à placa do circuito impresso, os cuidados na limpeza devem ser maiores para não se agravar ainda mais o problema. Utilizando-se de um papel absorvente umedecido com água álcool, deslize suavemente sobre as áreas de contato. Então, a gente conseguiu entender um pouco do funcionamento de um controle remoto, né? As partes que compõem o mesmo, também os problemas mais comuns, né? A maioria deles é gerada por uma queda ou ao longo do tempo, né, por um problema na manta ou outros componentes. Então, em relação a esse conteúdo, essas informações que a gente tem passar, a gente segue estudando e a gente vai para uma experiência, né, pode-se dizer assim, de algo que você pode fazer, que é montar uma antena de PVC. Esta antena de PVC você vai poder utilizar para sintonias, né, da TV local, né, para sintonizar a TV local, assim, além de você também poder utilizar na sintonia de rádios AM e FM, né, então ela pode ser de uso externa ou internamente dentro da tua residência. Obviamente, externamente, né, ela vai ter um funcionamento melhor. Nós gostaríamos, se caso você não tenha tenha tido uma introdução já na área de eletrônica, né? Então, que esse seja o seu primeiro experimento que você faça. Bem simples, bem fácil, e que você vai usar sem sombra de dúvida, né? Se você já possui antena, você pode utilizar internamente, né, na conexão do seu rádio. Você tem, por exemplo, um mini system, tem aquela saída para antena, e você pode conectar o mesmo nesse local, aumentando sim a capacidade de captação do teu rádio, tanto AM como FM, para uma melhor recepção do sinal pelas emissoras de rádio. Então, nós gostaríamos, reforçamos a proposta, né, para que você faça. Você vai precisar de alguns materiais que com certeza você deve ter em casa. Caso você não tenha, esses materiais são facilmente adquiridos, né? E com um custo baixo. Então, seguindo esse estudo, essa experiência, a gente vai precisar do que para a gente montar essa antena de PVC. Então, primeiramente, 2,5 metros de tubo de PVC soldável, 3 quartos, tamanho 3 quartos, também 1T de PVC soldável, também no tamanho 3 quartos, 2 tampas para tubo de PVC soldável, também no tamanho 3 quartos, 3 metros de fio de 4 milímetros, 3 metros e meio de fio de 4 milímetros, ou um fio mais rígido, um tubo de cola, né, pequeno para o tubo de PVC, fio chato, aquele utilizado para antena, né, no tamanho que você for precisar da antena, onde a antena vai ficar, até o seu televisor ou até o seu rádio, né? Então você vai ter que medir o tamanho exato que você vai precisar, além de fita isolante. Como a gente vai fazer para a gente montar essa antena? Então, processo bem simples. Corte o tubo em três peças, aonde que duas tenha 1 metro e uma apenas 50 centímetros. Corte também os 3,5 metros de fio, 4 milímetros, em 2 pedaços de igual tamanho ao meio. Desencape 1 metro de cada pedaço daquele fio de 4 milímetros. Introduza as partes do fio desencapado em cada tubo de 1 metro. Introduza as partes encapadas no T, em seguida no tubo de 50 centímetros. Conecte as 3 peças do tubo no T e cole. Na próxima página a gente vai ver essa imagem um pouco mais clara para você entender. Conecte as tampas nas pontas do tubo de 1 metro. O excesso dos fios dobre-os envolvendo-os na parte externa do tubo de 50 centímetros. Faça emenda desses fios de 4 milímetros no fio chato e prenda-os no tubo, utilizando fitas adesivas para evitar que ventos rompam os fios, né? Seguindo esse manual, sua antena estará montada rapidamente. Fixe em um tubo de ferro, prenda bem para o vento não virar a posição. Na imagem abaixo você pode verificar essa simples antena, né? Então, bem ao meio a gente tem o T, abaixo o tubo de 50 centímetros e nas laterais a gente tem o tubo de 1 metro, ok? Aonde tem o tubo de 1 metro, o fio vai ficar desencapado, pode ver que é aquela parte vermelha, certo? Na parte central, em azul, é onde estão os fios encapados. Os fios que saem do tubo e o fio chato que vai encontrar, você vai emendar eles através de uma fita isolante. E, posteriormente, você só coloca as tampas em cada uma das extremidades do tubo. Muito simples, não é mesmo? E você vai ter uma antena, né, de TV ou de uma... ou de rádio, né? Tanto a FM como a FM. Uma experiência bem simples que vale a pena você fazer, você vai ter resultados. E é uma introdução já dentro da área de eletrônica para que você posteriormente faça outras experiências como as que a gente já citou aqui. Conclusão. Muito bem. Dessa forma, nós encerramos a apostila módulo 3 do curso de eletrônica básica, essa nossa última rádio web, e nós podemos compreender alguns equipamentos fundamentais também, alguns problemas relacionados a esses equipamentos, e a gente passa orientação para a próxima etapa, que é você fazer essa leitura um pouco mais completa, mais aprofundada dessa apostila. Posteriormente a essa leitura, você irá assistir as aulas que são relacionadas a esse conteúdo que nós abordamos aqui na Rádio Web número 3. As aulas que você irá assistir, caso esteja assistindo dentro da área virtual, são as aulas relacionadas ao módulo 3. Basta você ir lá na área virtual e selecionar a opção módulo 3. Assistindo as aulas, né, e antes disso ter lido a apostila, você terá os conhecimentos necessários para realizar as atividades relacionadas a isso que a gente abordou nessa apostila. As atividades relacionadas nesse módulo são as atividades, né, do teu caderno de questão. Concluindo essas atividades, você concluiu todas as atividades que estão no seu caderno de questões. Portanto, você deverá enviar as mesmas para correção. Através da correção que você recebeu, você vai poder verificar aquilo que errou, aquilo que acertou, né? Então, ela é muito importante. Junto com a avaliação final do seu curso. Você irá fazer a avaliação seguindo o mesmo processo que você realizou as atividades, ou seja, você pode consultar a apostila, você pode consultar as teleaulas e, inclusive, essa rádio web. Após fazer as questões que estão na sua avaliação final, você também deverá enviar elas para correção. E ela será corrigida. A participação do fórum é um tema onde o professor descreve uma pergunta e cada aluno coloca a sua contribuição relacionado àquela questão, né? Você pode comentar até mesmo uma questão de um outro aluno, né? Então é um momento onde proporciona uma interação entre os alunos do curso de eletrônica básica. Então, enquanto você aguarda a correção de sua avaliação, você deve fazer o fórum interativo do seu curso. Recebendo a avaliação final e obtendo 70% de aproveitamento na mesma, você já pode solicitar o seu certificado de conclusão no curso de eletrônica básica. Então, você que está ouvindo essa rádio web, você já está praticamente nas etapas finais, né? Restam apenas você fazer a leitura da última apostila, assistir, as teleaulas e fazer as atividades. Aí você já entra no processo final, que é apenas fazer a avaliação e participação no fórum. Desta forma, a gente deseja a você bons estudos. Espero que essa ferramenta da Rádio Web possa ter lhe trazido bons resultados, né? Que você tenha conseguido compreender alguns assuntos que até então você não tinha esse conhecimento. Essa é a função da Rádio Web. Antes de você começar a leitura no apostila sobre que vai citar partes um tanto quanto complexas, né, conteúdos um pouco mais complexos, é que você tenha esse conhecimento primário, essas informações primárias, para você entrar numa leitura mais aprofundadamente e mais preparado. Então, novamente, desejamos bons estudos e conte com a equipe do CPED Cursos sempre que precisar.